Quem não segue escrituras. É uma verdade, né? Aliás, verdade é aquilo que é verdade no passado, no presente e no futuro. Se não, é uma coisa inventada. É a mesma coisa com as escrituras, Bimala. O que é escritura? Escritura é aquilo que é, que existe no passado, no presente e no futuro. Ah, não tem nada a ver com o que eu estou falando, não tem nada a ver com o tema. Ah, é verdade, é quem não segue as escrituras. É, tem e não tem, porque quem não segue as escrituras, se deu mal no passado, está se dando mal no presente e vai se dar mal no futuro. Está vendo? Tudo a ver. É, foi salvo pelo gongo. É uma verdade, Bima, essas coisas inventadas, elas não existiam no passado, nem vão existir no futuro. Então, quem não segue escrituras, se deu mal no passado, está se dando mal agora e vai se dar mal no futuro. É, a verdade é essa aí. Ah, mas o que acontece? Detalhes. Tá, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 1. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link. Por que está aberto todas essas coisas aqui? Está lá, não está aberta a rádio. Oh, Krishna Balarama, de que Krishna? Não, a rádio está aberta para todo mundo, não está aberta aqui para nós, né? Agora sim, o WhatsApp aberto, Facebook aberto. Ô, Bimala, que bagunça, hein? Socorro, você é mais atrapalhante do que ajudante. Ah, eu que tinha obrigação de olhar antes de começar o programa. Não, é verdade, não, eu, o culpado sou sempre eu. Não, não, não achei ruim, não. Então, está lá na quarta linha o link, livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais... Ah, tem mais homenagem para o senhor Chaitanya. É, mais uma homenagem que passou, que, do ano novo, né? Mais uma homenagem para o senhor Chaitanya, que fez aniversário dia 28. E como é aniversário de Deus, o Natal de Deus, começou o ano novo de Deus. E tem mais uma homenagem aqui, feita pelo... por quem? Ah, daqui a pouco fala. Tá bom, sim senhora. É só falar que tem mais uma homenagem para o senhor Chaitanya. Tá bom, já falei. Só isso, tá. Então nós vamos ler o Srimad Bhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita também. Então vamos ver quem não segue escrituras. Vamos ver como a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Satam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vantya kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso 1 do capítulo 17. Não lembro o nome do capítulo, isso também que é demais, hein, Bimala? As divisões da fé. É, uns fé demais, outros fé de menos. É, uns têm bastante fé, outros têm pouca fé, Bimala. É, outros são bully, né? É igual bully, homem de pouca fé. Tá, não tem nada a ver. Tá, vamos tentar cantar aqui, vai. Arjuna Vacha. Ah, você gosta dos versos que começam com Arjuna falando. Tá bom, Bimala. Sim, senhora. Ninguém perguntou, mas tudo bem. Arjuna Vacha. De Shastra Vidin Utsrija. Yajante Shradayandita. Teshan Nishtatuka Krishna. Satvam Ahorajastamaha. Tradução palavra por palavra. Arjuna Vacha. Arjuna disse. De aqueles, aqueles, desculpem. De aqueles. Shastravidin, as regulações das escrituras. Utsrija, renunciando. Jajante, adoram. Shradaya, com plena fé. Anvita, possuído de, teshan, deles, nishta, fé, tu, mas, ka, que é isto, Krishna, ó Krishna, satvam, em bondade, aho, disse, raja, em paixão, tamaha, em ignorância. Tradução completa. Arjuna disse, ó Krishna, qual é a situação da pessoa que não segue os princípios das escrituras, mas adora de acordo com sua própria imaginação? Está em bondade, em paixão ou em ignorância? É, Arjuna já perguntou tudo. Prabhupada explica que no quarto capítulo, verso 39, está dito que uma pessoa fiel a um tipo de adoração particular eleva-se gradualmente ao estágio de conhecimento e alcança o estágio perfeccional mais elevado de paz e prosperidade. No 16º capítulo conclui-se que a pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras chama-se demônio. Está vendo? Quem não segue as escrituras é um demônio. É, tem muitos tipos de demônios, né, Bima? De repente é um demoninho. Às vezes é um demônio até de bom coração, mas não segue. Mas é demônio. Não, é demônio porque não segue. Tudo bem que tem bom coração, mas é demônio. É, tem pessoas que fazem... É aquilo que nós falamos outro dia. Tem pessoas, tem demônios que fazem coisas boas, mas não deixa de ser um demônio. Comedor de carne e bebedor de vinho. Ah, mas é bonzinho. Mas é um demônio. Por quê? Porque come carne e bebe vinho. É um demônio, comedor de carne, bebedor de... Ah, mas é bonzinho. Mas é um demônio bonzinho. Tem demônios que têm coração bom, mas é um demônio. Tá bom, já parei de falar. É o disco furou. É, Kali Yuga é assim mesmo. A gente tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Tá, então... Quem não segue as escrituras, os princípios, as regras e regulações, né, das escrituras védicas, é porque mesmo nas escrituras védicas, né, como o Prabhupada já explicou, qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas imediatamente torna a pessoa irreligiosa. Agora imagine se a pessoa nem conhece as escrituras védicas. Então quem não segue as regras, regulações das escrituras védicas chama-se demônio, assura. E a pessoa que segue as injunções das escrituras védicas fielmente chama-se semideus, é um deva, um semideus. Agora, se a pessoa segue com fé algumas regras que não se mencionam nas escrituras nas injunções escriturais, qual é a posição dele? É quem segue coisas que não estão nas escrituras védicas. Coisas inventadas, né? Esta dúvida de Arjuna será esclarecida por Krishna. Aqueles que criam algum tipo de Deus, selecionando um ser humano e depositando sua fé neste ser humano, adoram em bondade, paixão ou ignorância. Tais pessoas alcançam o estágio perfeccional da vida. É possível que elas se situem em conhecimento verdadeiro e se elevem ao estágio perfeccional mais elevado? E aqueles que não seguem as regras e regulações das escrituras, mas que têm fé em algo e adoram deuses e semideuses e homens, eles têm êxito em seu esforço? Arjuna coloca essas perguntas para Krishna, e todas elas serão respondidas no Bhagavad Gita. Inclusive, o Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, tem respostas para todas as perguntas. Então, se você, ouvinte da rádio, ficou com mais perguntas do que respostas, continue ouvindo, que você vai ouvir todas as respostas no decorrer dos programas. Também não dá para aprender tudo num dia, né? Em alguns minutos, né? Até dá, mas é só a pessoa ficar ouvindo direto, né? Isso. É, se ficar falando com a pessoa 24 horas, como o Prabhupada fez lá com aquele russo. O russo, o Prabhupada falou tudo para aquele russo, né? O primeiro russo que encontrou o Prabhupada. Em poucas horas, Prabhupada falou tudo. Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada estão dispostos, né, a falar enquanto a pessoa que quiser ouvir, né? Enquanto a pessoa quiser ouvir, o devoto de Krishna, o devoto puro de Krishna, Prabhupada fala, como ele falou a vida inteira, né? Ele começava a falar de manhã e ia até altas horas da noite, sem parar. E os seguidores fiéis de Prabhupada também, eles têm o maior prazer em transmitir esse conhecimento completo e perfeito sobre Deus, as escrituras autorizadas, as escrituras védicas, mais especificamente o Bhagavad Gita, como ele é, que tem todo o conhecimento e está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá, de graça, o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Clica aí, livros novos. Se não achar o link, fale com a gente. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Depois aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Depois já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento aplicado e vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda uns 2 ou 3, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende ou esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado, tá. Bom, então vamos falar lá da... Mais uma homenagem, né? Mais uma homenagem. Vai, cadê Bimala? Ah, você não salvou lá. Ah, tá. Pronto, já salvei. Agora dá um F5. Tá bom, sim, senhora. Ah, apareceu. Então, a homenagem ao senhor Chaitanya. Quem fez foi o Prabhu Chatinandana. Ele gravou uma homenagem, né? E dedicou essa homenagem ao seu mestre espiritual, sua santidade Purushottama Swami. Legal, aí nós vamos colocar no segundo tocador da rádio. Então você já pode ouvir aí no segundo tocador da rádio. Ah, não é tocador, o que, que é então? É player. No segundo player da rádio. É o segundo play, é o play de baixo do da rádio, tá. Tá bom, Bimala, é o segundo... player, é player, tá, não é tocador, então é player, tá bom, então é, você tem três tocadores, o primeiro é o da rádio, o segundo é de palestras, mestres e aulas e leituras também, né, agora leituras também, tá vendo, é, então é só apertar o botão, acabar o programa, você aperta o botão aí no segundo player e houve a homenagem do Prabhu Chatinandana, a homenagem que o Prabhu Chatinandana fez ao Senhor Chaitanya pelo seu aniversário neste domingo, dia 28, e que ele dedicou ao seu mestre espiritual, sua santidade, Purushottaya Swami. Que Deus vai ralar! É, sua santidade, Purushottaya Swami, é muito estático, né? É muito nectar as aulas dele, né? É, e os discípulos também, né? Tudo gente boa, né, Bimo? É gente boa. Ah, o Chatinandana é um locutor de FM, é, os devotos falam, né, um locutor de FM, é uma voz muito bonita, né, isso mesmo. Tá bom, já parei de falar, então o que nós vamos fazer? Ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, se eu não me engano. É, tem que confirmar, porque não pode confiar na mente. Nem mulher, nem animal de chifre, nem político. É, confiou, dançou, se ferrou. É, conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. É, capítulo 29. Tá, paramos aqui onde... Ao se dizer que Purandjana foi a Vaishasa, isto significa que ele foi ao inferno. Lobidaka, o sentido funcional do ânus, o acompanha. Anteriormente falei também de dois associados cegos. Deve-se entender que esses associados são as mãos e as pernas. Valendo-se das mãos e das pernas, a entidade viva realiza toda espécie de trabalhos e se move para lá e para cá. Desculpem. A palavra Anta Pura refere-se ao coração. A palavra Vishutina significa indo a toda parte e indica a mente. Calma, Bimala. Dentro da mente, a entidade viva goza dos efeitos dos modos da natureza material. Tais efeitos, às vezes, causam ilusão, outras vezes, satisfação e outras vezes, júbilo. A mente e a inteligência da entidade viva na existência material são afetadas pelos modos da natureza material, e de acordo com o contato com os modos materiais, a mente está habituada a ir para lá e para cá. É, a mente não para, né? O coração sente satisfação, júbilo ou ilusão de acordo com os efeitos dos modos da natureza material. Na realidade, a entidade viva, em sua condição material, permanece inerte. São os modos da natureza material que atuam sobre a mente e o coração. Os resultados são desfrutados ou sofridos pela entidade viva. O Bhagavad Gita 3.27 afirma claramente que Prakrite kriya manani, gunai karmani sarvasha. Ahankara vimudatma kartaham iti maniate. Em português, a alma transcendental confusa, sob a influência dos três modos da natureza material, julga-se a autora de atividades que, na verdade, são realizadas pela natureza. A gente acha que faz as coisas, né? mas na verdade, né, são realizadas, essas atividades são realizadas pela natureza. É a natureza, Bimala, que faz as coisas. É o problema que a gente está iludido com a natureza material. Anteriormente explicou-se que a rainha é a inteligência da entidade viva. Durante a vigília ou sono, esta inteligência cria diferentes situações. Deixando-se influenciar pela inteligência contaminada, a entidade viva imagina algo e só faz imitar as ações e reações de sua inteligência. A rainha de Purandjana é descrita nesta passagem como a própria inteligência. A inteligência age tanto durante o sono quanto durante a vigília, mas ela está contaminada pelos três modos da natureza material. Uma vez que a inteligência está contaminada, a entidade viva que somos nós também está contaminada. Está vendo? Nós temos que nos purificar. Muita gente, temos que evoluir. Não, nós não temos que evoluir. Nós já somos plenos de prazer, plenos de conhecimento e eternos. Nós temos é que nos limpar, nos purificar, nos descontaminar. É isso que a gente tem que fazer, né? Se quiser se dá bem. Agora, se quiser se dá mal, faz qualquer outra coisa. Uma vez que a inteligência está contaminada, a entidade viva também está contaminada. No estado contaminado, a entidade viva age de acordo com sua inteligência contaminada. Apesar de permanecer como simples observadora, mesmo assim ela age sendo forçada por uma inteligência contaminada que na realidade é um agente passivo. Calma, estou ladeando a página. Narada Muni continuou. Aquilo que mencionei como a quadriga era na realidade o corpo. Os sentidos são os cavalos que puxam essa carroça. À medida que o tempo passa, ano após ano, esses cavalos correm sem obstáculo. Mas, de fato, eles não fazem progresso algum. As atividades piedosas e ímpias são as duas rodas da carroça. Os três modos... É charrete, né, Bimala? Duas rodas é charrete, é tipo uma charrete, né? Onde estava aqui? Tá, as atividades piedosas e ímpias são as duas rodas da charrete. Os três modos da natureza material são as bandeiras da quadriga. As cinco classes de ar vital constituem o cativeiro da entidade viva. E a mente é considerada a rédea. A inteligência é o quadrigário, o cocheiro. O coração é a boleia da quadriga. E as dualidades da vida, tais como prazer e dor, são as extremidades onde se amarram os tirantes. Poxa vida, que descrição detalhada, né? Desse nosso veículo carnal de duas rodas, de duas patas, de duas pernas. Os sete elementos são as coberturas da quadriga. E os sentidos funcionais são cinco processos externos. Os onze sentidos são os soldados. Estando absorta em gozo dos sentidos, a entidade viva, que somos nós, sentada na carruagem, na carruagem, não, como que é que fala? Na charrete, né? Sentada na charrete, quadriga, né? Anseia pela satisfação de seus falsos desejos e corre em busca de gozo dos sentidos, vida após vida, mas é uma charrete de guerra, né? Uma charrete especial, não é uma charrete comum, né? Uma quadriga. Vida após vida quebrando a cara, né? Deixa eu ler, tá assim, senhora. Estando absorta em gozo dos sentidos, a entidade viva, sentada na quadriga, anseia pela satisfação de seus falsos desejos e corre em busca de gozo dos sentidos, vida após vida. Igual burrinho correndo atrás da cenoura, amarrado na vara de pescar que está amarrada no seu pescoço. Nunca alcança. O enredamento da... nunca alcança a felicidade neste mundo, a não ser que se torne um devoto puro de Deus. Aí sim, né? Então se torna uma pessoa completamente feliz. O enredamento da entidade viva no gozo dos sentidos é muito bem explicado nestes versos. A palavra Samvatsara, significando o progresso do tempo, é significativa. Dia após dia, semana após semana, quinzena após quinzena, mês após mês, ano após ano, a entidade viva enreda-se no progresso da quadriga. A quadriga apoia-se sobre duas rodas, que são as atividades piedosas e impiedosas. A entidade viva alcança determinada posição na vida, em uma espécie de corpo em particular, de acordo com suas atividades piedosas e impiedosas. Porém, sua transmigração para diferentes corpos não deve ser aceita como progresso. O Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, explica o que é progresso verdadeiro. Chaptva deham puna jamanaiti. Em português, faz verdadeiro progresso quem não precisa aceitar outro corpo material. Tá vendo? Isso é verdadeiro progresso. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Não é não? Faz progresso verdadeiro quem não precisa aceitar outro corpo material. É uma máxima ou não é, Bimala? Você que resolve. É uma máxima. Vou anotar isso aqui. Você não deixou o telefone ligado, Bimala. Ê, Bimala. Cadê? Onde está a Bimala? Faz. Pronto. Faz progresso verdadeiro quem não precisa aceitar outro corpo material, ou seja, não nasce aqui de novo para sofrer tudo de novo. Ele se autorrealiza nesta vida. Como se afirma no Chaitanya, a coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.138, Prabhupada cita o verso e explica que a entidade viva vagueia por todo o universo e nasce em diferentes espécies de vida em diferentes planetas. Assim ela sobe e desce. Mas isso não é progresso verdadeiro, isso é só ilusão, né? Evolui, involui, evolui, involui. Nasce, cresce e morre. Nasce, fica nessa roda do tempo aí no samsara eternamente, né? Por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. E as pessoas acham que estão evoluindo. Realmente estão evoluindo, como uma roda gigante, que evolui até o pico máximo, depois desce. Evolui, involui. Sobe, desce. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. E o cara tem uma sensação de evolução e também... Só que ele é tão cego que não vê que está involuindo, né? É, o mundo inteiro está involuindo e os cegos estão achando que estão progredindo e que estão evoluindo. Também as pessoas estão completamente loucas, estão dormindo profundamente. Não está vendo nem a cor da bola, Bimala. Está com óculos cor-de-rosa. Só vê... vê o que quer ver, né? Põe o óculos cor-de-rosa e enxerga o mundo cor-de-rosa. Tá, já parei de falar. Não, agora está melhorando, estamos evoluindo de nascimento após nascimento, estamos cada vez melhor. Tem até umas poesias, versinhos, né, sobre isso, né? Cada dia é melhor. Ah, cegueta. Ai, não é fácil não, tá bom. Essa é a visão das escrituras védicas, né? Assim, ela sobe e desce, mas isso não é progresso verdadeiro, é ilusão verdadeira. Progresso verdadeiro é escapar de uma vez por todas deste mundo material. Ah, isso aqui é uma outra máxima, viu? Progresso verdadeiro é escapar de uma... Isso aqui é uma máxima mesmo, Bimala. É, isso aqui... Vou até tirar um print aqui. Progresso verdadeiro Progresso verdadeiro é escapar de uma vez por todas deste mundo material, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 16. A Brahma Bhuvanau Loka Punar Avartinorjuna Man Upetyatu Kunteya Punajama Navijate. Em português, desde o planeta mais elevado no mundo material até o mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem atinge a minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer. Mesmo que alguém seja promovido a Brahma Loka, onde mora o primeiro filho de Deus, né? O planeta mais elevado do universo, será obrigado a descer de novo aos sistemas planetários inferiores. Assim ele continuará vagando para cima e para baixo perpetuamente sob a influência dos três modos da natureza material. Iludido, pensará que está progredindo, tá vendo? Iludido, pensará que está progredindo. Uma pessoa assim é como um avião que circunda a Terra dia e noite, incapaz de deixar o... Uai, cadê? Ih, Bimala, apertei errado, hein? Apertei errado, hein? Incapaz de deixar o... Tábula de novo. Uma pessoa assim é como um avião que circunda a Terra dia e noite, incapaz de deixar o campo de gravidade da Terra. De fato, não há progresso, porque o avião está condicionado pela gravidade da Terra. Assim como o rei encontra-se sentado numa quadriga, a entidade viva encontra-se sentada no corpo. O assento é o coração, e ali fica a entidade viva ocupada na luta pela vida, que continua sem sinal de progresso perpetuamente. As palavras de Narottama Dasa Thakur. Vamos parar aqui, para não cortar a explicação. De Narottama Dasa Thakur. Vamos parar aqui, Bimo. Onde fala assim, como o rei encontra-se sentado numa quadriga, a entidade viva encontra-se sentada no corpo. O assento é o coração. E ali fica a entidade viva ocupada na luta pela vida, que continua sem sinal de progresso perpetuamente. Por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Tá bom, então tá bom. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimadbhagavatam, e essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, viu? Quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Livros novos. Os devotos cobram o custo só para manter a distribuição funcionando, né? Só para imprimir novos livros e manter a distribuição funcionando, né? Eles não querem lucrar nada em cima de ninguém. Os devotos querem dar o conhecimento. Tanto é que está de graça aí, né, na tela para você ler ou baixar. Mas se quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Aí você sabe, cai naquele círculo vicioso do mundinho. Então tá aí, já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam. Você clica em cima, já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Agora a hora que eu mais gosto, Bimala, passatempo, passatempo, as aventuras do devoto puro de Deus nesse mundo. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Uai, cadê o óculos aqui, Bimala? Onde foi parar? E agora? Oh, não é fácil não, hein? Nossa! E agora? Ah, tentar ler. Nossa, tem três óculos, um para perto, um para longe e outro para achar os outros dois, mas... Ai, não é fácil não, vamos tentar ler com esse aqui mesmo, né? Fazer o quê? Já vou pedindo desculpas para os ouvintes aí, porque... Parece que está até meio escuro. Bom, vamos lá. Capítulo Como Posso Servi-lo. Onde nós paramos? Ah, paramos onde Prabhupada tinha acabado de tomar uma bronca, né? Bhaktisiddhanta é um senhor começou a puxar conversa durante a palestra, né? Um homem começou a falar com Prabhupada e Bhaktisiddhanta viu e deu a bronca, né? Soltou um raio na cabeça do senhor, né? O senhor acha que me comprou com sua doação de 150 rúpias por mês? Então, voltando-se para Abai, falou: por que você não vem falar aqui em vez de mim? Abai ficou externamente mortificado, porém conservou na memória aquela repreensão. Foi no encontro privado que Srila Bhaktisiddhanta, certa vez, contou a Abai dos riscos que ele corria por pregar tão audaciosamente. Os verdadeiros pregadores estão sempre correndo risco de vida, né? Pode ver na história inteira aí, né? Srila Prabhupada comenta: a contribuição de meu mestre espiritual foi que ele derrotou os Goswamis de castas. Ele derrotou esses brahmanismo de casta. Ele fez isso da mesma maneira que Chaitanya Mahaprabhu o fez. Como Chaitanya Mahaprabhu disse: Kiba Vipra, Kiba Niasi, Shudra Kenenaya, Jai Krishna Tatua Veta, Sei Guru Raya. Em português: não se leva em consideração se alguém é um renunciado, um sacerdote brahmana, um trabalhador, uma classe baixa, um devoto casado. Não, não. Qualquer pessoa que conheça a ciência de Deus, Krishna, está correta e é um renunciado, um autocontrolado e um sacerdote brâmana. Poxa vida, hein? É. Vamos tirar um print aqui, Bima. É porque tem gente aí iludida achando que o Parampará parou, né? Tem gente que se ilude, né? Não, o Parampará não parou. Ele continuou com o Prabhupada, e Prabhupada fez discípulos, e alguns desses discípulos se tornaram mestres, e estão fazendo outros discípulos, alguns deles vão se tornar mestres, e o Parampará continua, né? A sucessão discipular de mestre a discípulo. Um mestre faz discípulos. Dentre os discípulos, alguns qualificados se tornam mestres e fazem outros discípulos. E o Parampará não para. Mas ninguém mais ensinará isto desde o Senhor Chaitanya. Esta foi a contribuição de meu mestre espiritual. E por este motivo ele teve que enfrentar tantos protestos veementes dos sacerdotes brâmanas e dos Goswamis de castas. Certa vez... Não, só eu posso ser mestre. Só eu posso ser um sannyasi, um Goswami. Não, você não pode. Você é ocidental. Você, sei lá o quê. Você é branco, você é amarelo. Você não, só nós, os dourados, podemos ser sacerdotes brâmanas. É coisa de indiano louco, né? indiano safado e de indiano iludido. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Indiano safado, iludido, malandro e achando que Deus é indiano. É, é como o brasileiro acha que Deus é brasileiro ou argentino. Tem certeza que Deus é argentino. É, outra racinha acha que Deus é propriedade deles ou que eles são o povo escolhido por Deus. Não. Krishna é igualmente bondoso para todos os seus filhos, independente de qual dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes a alma esteja no momento. Certa vez fizeram uma conspiração para matá-lo. Meu mestre espiritual me contou isto pessoalmente. Por sua graça, quando nós nos encontramos sozinhos, ele falava sobre muitas coisas. Ele era tão bondoso que costumava conversar comigo, e ele pessoalmente me contou que eles queriam matar ele. Eles arrecadaram 25 mil rúpias e foram subornar o oficial de polícia encarregado da área, dizendo: olha, tome esses 25 mil rúpias. Nós vamos fazer algo contra Bhaktisiddhanta Saraswati e você não deve tomar nenhuma medida. Ele pôde entender que eles queriam matá-lo. Então o oficial de polícia francamente veio até Bhaktisiddhanta Saraswati. Evidentemente nós aceitamos subornos e cedemos a tais coisas, mas não contra um santo de verdade, não contra uma pessoa santa. Eu não ouso fazer isso. Assim o oficial de polícia objetou e disse a meu mestre espiritual: tome cuidado, esta é a situação. Era por isso que ele protestava tão veementemente. E ele gostava que seus discípulos fossem ousados. Abai ouvia falar de uma ocasião em que um dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha sido muito franco em um encontro público e havia denunciado um monge impersonalista que era muito respeitado, dizendo que ele era um sacerdote tolo. A observação causara tumulto no encontro, e alguns dos discípulos comunicaram o incidente a Srila Bhaktisiddhanta, achando que ele ficaria descontente de que o seu discípulo tivesse causado tumulto. Está vendo? E discípulos, hein? Discípulos de Bhaktisiddhanta dedaram o pregador que causou o tumulto, né? Falando a verdade, né? Mas Srila Bhaktisiddhanta ficou muito satisfeito e observou: ele fez bem. Seu descontentamento ocorria quando ele ficava sabendo da frouxidão de alguém. É por isso que Prabhupada falou, né? Vaishnavismo não é covardismo. Srila Prabhupada, nós vamos ver, né, que Prabhupada fala. Prabhupada segue a mesma linha, né? E os seguidores fiéis de Prabhupada seguem a mesma linha. Os patifes, demônios devem ser denunciados, os enganadores. Por quê? Senão as pessoas vão ser enganadas por eles, pelos patifes, pelos demônios, pelos malandros, pelos safados. Então, isso é uma coisa até de ser humano, né? O ser humano vê que o outro vai cair no buraco, ele falou: ô, meu amigo, não vai por ali não, você vai cair no buraco. Não vai ali não que você vai ser enganado. Não vai ali não que você vai ser morto. Isso faz parte de ser humano de verdade. Srila Prabhupada comenta: quando meu mestre espiritual estava presente, mesmo grandes acadêmicos tinham medo de conversar, até mesmo com seus estudantes principiantes. Meu mestre espiritual era chamado de a enciclopédia viva. Ele podia conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Ele era muito erudito e não fazia concessões. Os assim chamados santos, avataras e yogis, todos eles falsos, eram inimigos de meu mestre espiritual. Ele nunca fazia concessões. Alguns irmãos espirituais queixavam-se de que esta pregação era uma técnica mordaz e não seria bem sucedida, mas aqueles que o criticaram caíram. Srila Bhaktisiddhanta era conhecido como o Mestre Leão. É, alguns irmãos espirituais queixavam-se de que esta pregação era uma técnica mordaz e não seria bem sucedida, mas aqueles que o criticaram caíram. É, meu amigo, se desvia, fica inventando coisa, cai mesmo, né? Cai da consciência de Deus, a consciência de Cristo. Prabhupada fala, quem não lê, não fica, cai. Não importa se é guru, se é sannyasi, não importa quem seja, se é cachorro grande, quem não lê os livros de Prabhupada todos os dias, cai. É só uma questão de tempo. Srila Bhaktisiddhanta era conhecido como o Mestre Leão. Ocasionalmente, quando via alguém que ele sabia ser propagador do impersonalismo, mandava chamar aquela pessoa e o desafiava. Por que você está enganando as pessoas com essa filosofia impersonalista? Frequentemente dizia a seus discípulos que não fossem frouxos. Por que deveriam vocês sair por aí bajulando os outros, dizia ele. Vocês devem falar a verdade nua e crua. Doa a quem doer, sem nenhuma bajulação. O dinheiro virá de qualquer maneira. Sempre que Srila Bhaktisiddhanta escrevia ou falava a filosofia dos devotos de Deus, ele era intransigente. A conclusão era de acordo com a escritura védica e a lógica forte. Mas às vezes Abai ouvia seu mestre espiritual expressar os ensinamentos eternos de maneira tão singular que Abai sabia que jamais esqueceria. Não tentem ver Deus, dizia Srila Bhaktisiddhanta, mas ajam de tal modo que Deus os veja. Srila Bhaktisiddhanta condenava os proprietários de templos que faziam negócios mostrando a forma de Deus no altar para ganhar a vida. Ser um varredor de rua é mais honroso, dizia ele. É melhor ser um varredor de rua que um espiritualista farsante. Ele inventara um dito bengali. Prabhupada cita aqui, eu vou ler a tradução do dito popular bengali. Os sacerdotes estão pensando que a forma de Deus na pedra, chalagrama, é pedra para quebrar nozes. Em outras palavras, se... aí é idolatria, né? Se a pessoa não sabe, não entende que aquela encarnação de Deus na pedra é Deus mesmo, então é idolatria, né? Está adorando uma pedra morta. Que não é o caso da Chalagrama Shila, porque é uma encarnação. Imagine, Deus é tão misericórdia, mas tão misericordioso, que aceita entrar numa pedra para aceitar o nosso serviço. Em outras palavras, se uma pessoa mostra a forma de Deus na pedra, Chalagrama Shila, ou qualquer outra forma de Deus no altar, simplesmente com vistas a fazer dinheiro, então ela está encarando a forma de Deus não como Deus, mas como uma pedra, um meio de ganhar a vida. Ah, já parei. Não dá para ler mais, né? É, não dá. Vai cortar, vai começar outro assunto. Terminar um e começar outro. Vamos parar aqui. Abai teve a oportunidade de ver o seu mestre espiritual lidar com o nacionalista Subhas Chandra Bose. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Srila Prabhupada, as aventuras do devoto puro de Deus neste mundo material, está de graça no nosso site krishnafm.com.br em inglês. Isso mesmo, não tem em português, de graça não, infelizmente ainda não. Então você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com a opção para você ler de graça em inglês. Mas se você quer a coleção na mão,